Eu recebi um recado, a dona da casa mandou me chamar. Eu recebi um recado, a dona da casa mandou me chamar. Dona da casa, me entregue a licença, porque sem ela eu não posso brincar. Ô dona da casa, me mande a licença, porque sem ela eu não posso brincar. Eu recebi...